Boa noite, contato radar. Suba e mantenha o nível 340 restrito pelo centro e da presente voa bridge. 340 restrito centro, presente bridge, o 3399. Diga, Whisky Juliette Mike. Autorizado, chame no término do reboque. Cliente 3399, Centro Recife no 251, no 3325. Firma, é o 3399? Afirmativo, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 3325, da 3399. Whisky Juliette Mike, informando o técnico do reboque, importando as vezes, bom dia. Sim, Antio. Controle Salvador, bom dia, é o WebJet Link, Juliette Alpha. Juliette Alpha, prossiga. O Whisky Juliette Alpha no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Controle copiou o Whisky Juliette Alpha? Afirmo, copiei, chame no término do reboque. Ok, iniciando, chamará para o término. Whisky Juliette Alpha. Comandou o WebJet Whisky Juliette Alpha, reportando o término do reboque para o box número 04 do Pátio Principal.